sanitária Girando Sol, litro 2,98, limitado a 6 unidades por cliente. Coxa e sobrecoxa de frango com dorso 5,98 quilo. No Clube Terezinha, 4,98 quilo, limitado a 7 quilos por cliente. Lava roupas Girando Sol 800 gramas, 6,68. No Clube Terezinha, 5,98, limitado a 6 unidades por cliente. Nata Geração 300 gramas, 7,98. No Clube Terezinha, 5,98, limitado a 3 unidades por cliente. Entrega gratuita no perímetro urbano de Indaial nas compras acima de R$300. Super Terezinha, no final da Minas Gerais, com filial no Varno. Tem coragem, coração pra resolver. Homem guerreiro preparado pra fazer. Não é promessa, meus amigos indaialenses. Você já imaginou em nossa cidade um aeroporto, um mega shopping e uma filial do Beto Carreiro? Então, nós também já imaginamos, mas não temos ideia de como fazer. Mas se precisar de um celular novo, venha para o Meu Fone Celulares. Pegamos o seu usado na troca e ainda parcelamos o restante no boleto. Meu Fone Celulares, em frente ao Bradesco. Clube FM. Rádio que é primeiro lugar. Líder absoluta em audiência. Olha, atenção você, para tudo que você tá fazendo, preste atenção, aquela dica mais que importante para você aqui na programação da Rádio Clube. Olha, você, né, que tá aí com problema, parcela atrasada do seu carro, caminhão, moto, preste atenção. Você tá pensando aí: "Ah, vou devolver, vou entregar, tá com busca e apreensão, vou fazer uma negociação para entregar". Calma. Olha, tem muita gente que às vezes devolve e continua com a dívida, a dívida aumentando cada vez mais. Calma que a Sete Capital tem a solução para você. Eu tô aqui com a Norma e ela explica certinho como funciona, né, Norma? Isso mesmo, Marcelo. Devolver o veículo pro banco não é a sua saída, não é a sua solução. Até porque você vai perder o veículo, vai perder o dinheiro que já investiu ali naquele financiamento e ainda vai permanecer com uma dívida ativa no banco. Então a solução é negociar de forma amigável direto com os bancos, sem prejudicar o seu nome, sem te trazer futuros problemas. Você que tá com a parcela em atraso, recebendo ligação de cobrança do banco, tá recebendo ameaças de busca e apreensão, já viu que não vai conseguir pagar a parcela esse mês em dias? Entre em contato agora mesmo com a Sede Capital que nós conseguimos te ajudar. Nossos descontos são garantidos em contrato, podendo chegar em até 80% de redução, sem processo judicial. Então entre em contato agora mesmo no 988-26-4231. 988-26-4231. É, a Sete Capital vai te ajudar e vai esfriar a sua cabeça. 988-26-4231. Vai, liga pra Sete Capital, que a Sete Capital vai te ajudar. Implantes dentários com garantia e segurança? É na Oral Sim. Eu sou o Dr. Joel e vou ajudar você a conquistar o seu sorriso e devolver sua mastigação. Quer saber como? Ligue no 3049-8009 e venha para a clínica que é a referência em implantes dentários no Brasil, a Oral Sim. Ligue 3049-8009. Estou te aguardando. Em Indaial, na Rua Castelo Branco, 165, no centro. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos. Boa. O melhor som é na Clube. Cuide da sua visão. Trate seus olhos com médico oftalmologista com mais de 40 anos de experiência. Clínica dos Olhos do Dr. Reinaldo Bressan. Edifício Mink, sala 302, terceiro andar, no centro de Indaial. Agende sua consulta através do telefone WhatsApp 991726278. Consultas a partir de R$150. Oneda Móveis, transformando escritórios em espaços inspiradores. Entre em contato pelo Instagram, @OnedaMóveisOficial, e faça seu orçamento. Móveis prontos ou planejados, cadeiras ergonômicas, estofados. Oneda Móveis, na Alameda Duque de Caxias, Centro, Blumenau. Clube FM. Rádio Líder de Indaial. Só toca as melhores. Liderança absoluta. Troco na troca, Red 7 Pneus. Campanha de sucesso da Red 7 está de volta. Seu pneu usado vale dinheiro. Só na Red 7 Pneus, comprando pneus Dunlop com fabricação nacional e equipamento de fábrica das principais montadoras, você leva até R$160 na hora, deixando seus pneus usados na troca. E ainda garante o destino correto dos pneus velhos e cuida do meio ambiente. Confira as medidas participantes pelo Fone Whats 3230 0550. Não derrape na escolha dos seus pneus. Vem pra Red 7, no trevo principal de Indaial e em Rio do Sul. Passe momentos incríveis em uma fazenda de verdade. Conheça o Hotel Fazenda Casarão do Vale. Muito lazer em meio à natureza, por um preço super acessível. Incluso passeio a cavalo, de charrete, até de trator animado. E ainda banho de piscina aquecida. O Day Use é composto por almoço, café da tarde e muitas atrações para adultos e crianças. Isso tudo a partir de R$178 por pessoa. Hotel Fazenda Casarão do Vale, em Massaranduba, do ladinho de Blumenau. Mais informações e reservas pelo fone WhatsApp 3380-1717. Clube FM. Clube. Amizade verdadeira. Sou Mari Marques, 44.922, educadora. Como vereadora, quero fiscalizar, criar e incentivar melhorias para o nosso município. Fortalecer estratégias, qualificação do trabalho dos funcionários públicos e também, de forma participativa, o plano de cargos e salários. Vote Mari Marques, 44.922, vereadora, e para prefeito Alemão, 44. Eu sou o Adir Freitas, candidato a vereador pelo PT. Eu defendo a melhoria do atendimento nos espaços públicos, vou lutar por mais áreas de lazer, apoiar políticas públicas. Dia 6 de outubro, vote Adir Freitas, 13.913. É por Indaial, é por todos nós. Minha estrela é minha cidade, gente sincera que vem e me diz. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PT. Clube FM, 8 para 1. Sua Rádio Clube, gente. Faltando aí 8 minutos para 1, atendendo o Luciano, que tá participando com a gente. A Marlene do Carijó está por aqui. Oi, Janete. Também tá a fim de curtir música por aqui. Um abraço, hein, Janete. Tudo de bom pra você. A Inha do Ribeirão das Pedras tá com a gente. O seu Antônio tá por aqui. O Dineia tá com a gente. O Marcos tá por aqui também. O Cristiano tá em Timbó ouvindo a gente. A Adri do Carijó está mandando um alô e os parabéns para a sua mãe, a dona Rosita, que está de aniversário hoje. Parabéns, feliz aniversário, tudo de bom aí, dona Rosita. A Thaline está por aqui, a Elaine do Ribeirão das Pedras, a Noelinha do bairro João Paulo II e a Luciana também está com a gente. Tá todo mundo ligado aqui na programação da Clube e a gente fica feliz demais. Vou encerrando por aqui, galera, amanhã a partir das 8 horas eu tô de volta. Corre lá no Instagram da Clube, que tá cheio de sorteios bacana pra você, que o mês de setembro é o mês todinho de aniversário da Clube, então vai ter muito, mas muito sorteio bacana e você não pode ficar de fora.